tem de razão, da alegria e da empresa. De trabalho é da cidade, sentes grande vaidade em seres terra portuguesa. De trabalho é da cidade, e sentes grande vaidade em seres terra portuguesa. Porto tripeiro, já que carteiro, terra bendita, trabalhadora, senhora sempre bonita, da velha sede, ser quem é nós tem vaidade. Quem te visita, contente fica, muito ideal cidade. Quantas horas de glória conheceram meus avós. Eras o Porto Velhinho, agora com mais carinho, esta é de todos nós. Eras o Porto Velhinho, agora com mais carinho, esta é de todos nós. Porto Ribeiro, já me canteiro, terra bendita, trabalhadora, porque a senhora sempre bonita, da velha sede, ser quem é nós temos vaidade. Quem te visita, contente fica, foi digna e leal cidade. Quem te visitar quiser, que és bom hospitaleiro. Tu sabes bem receber quem te visitar quiser, porque és bom hospitaleiro. Porto Ribeiro, já me canteiro, terra bendita, trabalhadora, senhora sempre bonita, da velha sede, quem é nós temos vaidade. Quem te visita, com quem te fica, foi digna e leal cidade. Da velha sede, ser quem é nós temos vaidade. Quem te visita, com quem te fica, foi digna e leal cidade. Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa que dá pelo nome... Como é que se chama, Daniel? Não sei. Praça privada? Ou será que é pública? Eu acho que é só para amigos. Ou amigos de amigos. Então é praça... Praça restrita? Sim, também pode ser praça. Porque praça privada as pessoas podem entender outra coisa. Mas sim. Pronto. Praça restrita. Restrita. Ah, praça sim. Restrita pública. Publicamente restrita. É verdade. É, pois ouvintes, falta aqui a Liliana. Isto hoje começou. Aliás, o dia de hoje está a ser em grande para a Daniela. Não é, Daniela? Música de baile para abrir o nosso praça pública. Daqui a pouco um jogo de futebol. Entre o teu clube, é um bocadinho dividido, não é? Tu gostas muito tanto do Porto como do Sporting, és mais sportinguista, mas também és do Porto, não é? Eu só não sabia que tinha um clube, a minha conta bancária ainda não tinha dado por isso. Não, o clube não é teu, tu nem sequer és sócia, és simpatizante, adepto do Sporting, e assim é que ele foi aqui pelo Porto. Então não. Isso e música de baile, conjunto de iniciadores, que é aquilo Eu que eu nem sequer sei. gosto de verde, por isso vê lá. Pois não, é mais para tinto e assim. Mas Não, por estamos a acaso, falar nesse de aspecto até futebol. gosto mais de verde. Já agora, mesquinho, Só bem para me contrariar. mesquinho. Só para contrariar. Não, é verdade. Se estiveres a falar de vinho, não tenho problema nenhum em admitir que gosto de um bom vinho, mas prefiro o verde, sim. O vinho tinto, não. Não gosto muito. Não é muito a minha. A não ser que seja realmente muito bom, o que para mim é difícil, mas prefiro realmente o verde nesse aspecto. Mas como o vinho verde nem sequer é verde, está tudo bem. Pois não sei, nunca aquilo que eu sei era das garrafas. As garrafas são verdes, muitas delas, mas é só a garrafa, o conteúdo não é verde. Sim, porque é que as garrafas são verdes? Não sei, pergunta ao Google. Também não sei, mas a verdade é Sei lá, que estás dentro de um avião. estou. Eu não sei se é mau tempo. Provavelmente é mau tempo porque está muito mau tempo, está muito vento. Mas eu ouço assim um. Como se eu lembrei-me de repente agora dentro de que parecia que estavas dentro de um avião. Um barulho Não, mas fundo. Mas provavelmente é o tempo, já está realmente muito mau tempo. não. Já Ah. agora. Sim. E agora, como me ouves? Agora ouço-te. Meu Deus, parece que de repente, caros ouvintes, parece que de repente ele. Não. Nem sei. De repente ele foi para dentro daquelas salas de som isolado, estão a ver? Aquelas salas revestidas com aquele fundo preto. O estúdio, como estúdios de música. Tal e qual. Exatamente, mas isto é o microfone de estúdio. Aliás, é por este que os ouvintes sempre me ouvem. E hoje é por aqui que vocês também me escutam. Vocês, bom, tu e Pronto. quando a Liliana chegar, Muito a melhor. nossa A colega Liliana está Liliana. presa, ficou presa com um urso no elevador. Pronto. Não sei se ele era urso. Para a descrição dela, ela até parecia ter tudo menos urso. Podia ser tudo menos urso. Não, era um Parecia urso. ser mais um gato do que um urso. Mas pronto. Ou então um koala. Os koalas gostam de se agarrar às pessoas, dar abraços. Ela está presa com um koala. Sim, também, também. Isso. Mas eu estou a imaginar. Estou a imaginar, tipo. Se bem que os koalas, quer dizer, não lembro onde deve haver ursos na Inglaterra, mas acho que também não há koalas. Os koalas geralmente é na Austrália, portanto, É. não sei. Vamos fazer de conta que existem koalas na Inglaterra. Não faço ideia se existem, se não. Mas passaram a existir agora. Eu conheço um koala. Conheces? Sim. Pronto, alguém que terá o último nome. Não. Suponho. Um koala chamado Lumpur. Ah, tá bem então. É. Kuala Lumpur. Que já agora é a capital da Malásia. Para quem não sabe, para quem eventualmente Mas acha é, tá bem, pronto. que eu conheço mesmo Kuala e que não faço ideia onde é que fica, nem o que é Kuala Lumpur. Eventualmente, como a Tá Daniela, bem. por exemplo. Não, eu tô, fiquei confusa se era suposto ser uma piada, não percebi. Confesso. Era. Ah, pronto, também. Quando há piadas, as pessoas riem-se, não batem palmas. As pessoas batem palmas quando não sabem o que é que vão fazer. Ou Ah, quando não teve tá bem. piada. Ah, tá bem. Bom, pelo menos há cortesia. Isso é o mais Exato. importante. Eu sou uma pessoa, uma cavalheira, como dizia um colega meu de faculdade. Uma Portanto, cavalheira. sim. Ora, muito bem. Pois já são 20 horas e 24 minutos. Como o tempo passa, não é? Pois, caso não tenham relógios em casa, estão. Não, é sempre bom poupar trabalho aos ouvintes e dizer a informação de como, como é que está, qual é que é a hora. Ana, sabes, esta semana nós iniciamos aqui com uma música que é dos teus grupos de baile preferidos, porque és muito de bailaricos. Sim, sim. É, muito mesmo, mas sim, de facto. Diz? Sim, sim, muito mesmo. Pronto, nós aqui ouvimos uma música dos iniciadores chamada Porto Tripeiro. Esta música passou, por acaso, fechou o Saudade na Antena Web Portugal e abriu o Praça Pública na Antena Web Rádio Central. E eu não tenho palavras para descrever estes momentos, porque, sei lá, eu não sei. Tu consegues, e faço-te a pergunta já imaginando a resposta, mas faço-te a pergunta muito honestamente. Tu fazes ideia da noção, ou seja, do entusiasmo de digitalizar uma cassete de áudio? Não. Pronto, eu coloquei que essa fosse a tua resposta. Que é, aliás, também a resposta da maior parte das pessoas, porque no fundo, no fundo... Realmente não faço a menor ideia. É uma seca, é uma chatice, isso vai-se buscar a net... Não, não, nem é tanto isso, é só que... não é essa a questão de ir buscar a net, eu acho muito bem que se houver a oportunidade de... Certo, mas nem é isso, eu não acho nada entusiasmante. Só isso mesmo. Não, sabes, eu tenho esta cassete foi-me ofertada em 2010. Ela nem sequer era minha e quando chegou já foi numa fase em que eu estava ainda na parte da digitalização de documentos, ou seja, de cassetes, mas entretanto o leitor onde eu tinha, aliás, o leitor, o disco onde eu tinha este material caiu ao chão e portanto perdeu-se, aliás, a maior parte do trabalho que eu tinha aqui. Não sei se vou conseguir recuperar tudo, mas para todos os efeitos, enfim, vamos ver o que é que se pode arranjar. Mas o mais importante de tudo isto é que esta cassete, por exemplo, apesar de não me fazer lembrar nenhuma coisa, nenhuma recordação da minha infância propriamente dita, porque não era uma cassete minha, mas ao mesmo tempo faz-me lembrar. E eu tenho andado muito numa fase nostálgica. Não sei se já te aconteceu de repente teres aqueles períodos em que andas mais nostálgica, mais... há tanto tempo! E tu, tipo, fazer coisas que já não fazes há muito tempo, só para matar saudades, ou enfim, o que é que seja. Não sei se já chegaste a essa fase. Claro que sim, acho que todos já passamos um pouco por essa fase de vez em quando. Mas comigo, musicalmente, acontece-me... com a música do início dos anos 2000, mas muito mais virado para o pop. Pronto. Mas sim. Isso é que é uma surpresa, porque eu pensei que quando tu sentisses saudade de alguma coisa, musicalmente, voltasse a subir o primeiro álbum do Ed Sheeran. Afinal, não. É assim, isso não acaba por não me dar... Uma coisa que tu passas todos os dias não te dá nostalgia. Ah, tu ouves as músicas do primeiro álbum todos os dias? Não, não, mas isso é descida praticamente todos os dias, faz parte da minha playlist, portanto. Sim. Não acaba sim, por não. Já lançou dois álbuns, não foi? Ou três? Vai caminho do terceiro. O Divide, portanto, vem aí. Exato, portanto. Não, mas não faz parte, não há nostalgia nesse sentido. Exato. Não, mas sabes, a propósito de músicas do ano 2000, realmente, muitas das minhas cassetes, mesmo minhas, e portanto que são mais ou menos daquela altura, sim. Finais dos anos 90, princípios da década de 2000. Uhum. Algumas mais antigas, as tais que me foram ofertadas, mas fazem-me lembrar... os tempos em que as cassetes não eram minhas, eram dos meus pais, eram eles que tratavam disso tudo. Dos tempos em que eu fui acordeonista. Vou fazer Vou. Não, não sei se. Não sei se faço ou não. Pergunto a ti, já que a nossa estimadíssima Lidena não está cá. Podemos ouvir uma música tocada e cantada ao vivo pelo grupo do Golfis Parte? Podemos. Não. Podemos? Ok, obrigado. Então. Eu tinha outro remédio, não tinha, né? Portanto. Não, mas podias dizer que não. Podias dizer que não. Eu aceitaria. Então vamos lá, vamos. Vou fazer uma coisa que não. Eu raramente faço. De facto. Mas vou fazê-lo. E que é. Vamos aqui ouvir uma música chamada Senhor da Além. E este Senhor da Além foi gravado em 2003 no Clube Desportivo do Marco, na localidade de Candal, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, distrito de Porto, Portugal, na Península Ibérica, continente europeu, no As pessoas planeta não Terra, perceberam. sistema solar da Via Láctea. Ai. Só para estarem devidamente localizados. Mas sim, de facto, no Clube Desportivo do Marco. Uma coletividade pequenininha, mas muito acolhedora. E com uma sala que, apesar de tudo, encheu. Eu digo apesar de tudo porque a sala de espetáculos era maior, é o maior que tem este Clube Desportivo do Marco. E não dá para 500 pessoas, nem 1000, mas Ah, umas dará 10, para né? umas. Não, dará para umas 200. E Ok. depois, sabes, é muito bom, 200, 200 queridos. Depois é muito bom porque o calor humano é enorme. É aquilo que eu mais gostei em todos Ah, estes principalmente se anos forem em de. agosto. Diz? Principalmente se forem em agosto. Não Continua. desgosto. Não, não, mas não desgosto, porque o calor humano é um calor diferente. É uma coisa, enfim, inexplicável. E isto foi. Não foi para essa altura, foi. Se não estou em erro, a 22 de março de 2003. Eu sei que foi um sábado. Portanto, e foi em março. Andará por aí. 22, 21, não sei, mas. Foi de facto um grande momento. Registado em áudio. Que eu próprio fiz questão de deixar alguém entregue no público para tratar da gravação deste áudio. O que nós vamos aqui ouvir é uma gravação a partir do público. Mas é uma gravação que ainda assim está apresentável até face às circunstâncias. E é o único registro que existe destes 16 anos de grupo de música popular portuguesa Aratura Musical de Santa Marinha, na qual eu fui então acordeonista. E os iniciadores fizeram lá, curiosamente, essa etapa, porque um dos meus iniciadores foi um ex-iniciador. Já faleceu, mas fica a lembrança. Já alguma vez quiseste fazer parte de algum rancho folclórico, Daniela? Não. E por que não? Danças bem, que eu já devia dançar. Bem, então, por vários motivos. Porque honestamente não gosto. E porque não, realmente dançar não é uma das minhas qualidades. Não eras Pronto. tu? Era parecida. Era só Ah, para então ser, vai. então. Então se calhar tu eras a cantora. E. Claro. Pois, só mesmo nesse Era a registro. E Daniela, era. olha que muito mal. Em playback, talvez. Em playback, talvez. Não, eu acho que nem para isso. Nem para guinchar eu servia. Nesse tipo de Pois não evento. sei. Não É sei, assim. eu? Não, não, efetivamente não. Não, pronto. Não. Nada contra a atenção, não tenho absolutamente nada contra, não acho errado, mas não faz parte dos meus interesses. Eu gostei. Tive uma satisfação gigantesca. Vamos então ouvir? Vamos. Vamos? como quem diz. A Daniela não vai ouvir, ela acabou de pôr mute no microfone. Senhor Dalém, vocalista Elisa Bonaparte, vocalista também Júlio Pinto, e como acordeonista está Carlos Bonaparte, entre mais 13 elementos. Éramos 16 no palco. Está o grupo de música popular portuguesa Aratona Musical de Santa Marinha. Canto bem, não canto, Daniela? Ah, sim, sim. Cantas bem, cantas. Como é que eu posso cantar bem ser o acordeonista? Não estavas atenta. Apanhei-te. Não, por isso é que cantas bem. Estavas calado. Ah, está bem, está bem. Já percebi. Ora bem. Estamos com 5 minutos de um jogo de futebol, neste caso o Futebol Clube do Porto frente ao Sporting Clube de Portugal. É um jogo importantíssimo para as contas do campeonato, nomeadamente da liderança. Se o Porto vencer hoje, à condição, será o novo líder do campeonato português e será pela primeira vez em mais de um ano que o Futebol Clube do Porto lideraria, nem que fosse por alguns instantes, esta prova do futebol português. Neste momento, o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal estão empatados a 0 no Estádio do Dragão. Estão 6 minutos de jogo decorridos. Pois é, a nossa amiga Liliana tem estado aqui a dançar, por isso é que ela não tem dito assim praticamente nada. Na verdade, ela continua presa com o coalo no elevador. Vamos ser honestos com os nossos ouvintes também, não é? Ah, pois era isso. Também era, estava presa com o coalo. Já não me lembrava. Sim, ela está... É a importância que ele dá aos locutores. Não, é a importância que eu dou aos coalas. Os coalas são super fofinhos. Por acaso, realmente, não, Eu é gostava melhor. imenso, imenso de fazer amizade com um koala. Eu acho que são super amorosos. Eles não pesam muito. Como é que é um Não, são koala? Já agora descreve-me pequeninos. a mim e a todas as pessoas que não veem. Ok. Como é que é um koala? Porque eu não faço ideia. Então espera aí, deixa-me só ir aqui ao Google para ter uma visão visual. Sim, uma visão visual, portanto. É, tá bom. Então, um koala. Como é que eu. Pronto, ok. Então. É um animal. É assim mais ou menos tipo o tamanho. Acho que também é um bocadinho. Varia um pouco, né? Obviamente. Mas eles não são muito grandes. É um animal de porte médio, digamos assim. Tem assim uma carinha fofinha de ursinho de peluche. São castanhos, tem muito pelo quer dizer, pelo normal, tipo, o pelo do, se fosse um cão de pelo médio. E tem umas orelhas fofinhas e grandes e umas patas que parece que têm umas garras, mas eu não sei exatamente se são umas garras ou não. Não faço ideia, porque nunca tive com koala, portanto, não sei se aquilo dói ou não. Mas sim, são animais que andam sempre abraçados às árvores e que gostam, são amistosos e que gostam de se abraçar às pessoas. Eles são tipo, são animais selvagens amistosos, de verdade. São fofinhos, não fazem, aparentemente, não fazem mal. Pelo menos não aqueles que estão na Austrália, nos sítios. Porque acho eu, também nunca estive na Austrália, mas acho eu, que dá tipo para. Se há, tipo, imagina, jardins zoológicos, mais ou menos, na Austrália, onde é possível interagir com os koalas. E eles são tipo fofinhos, são. Acho que dá para andar com eles ao colo. Portanto, pronto, à partida dá para andar com eles ao colo, um humano normal, dá mais ou menos para ter uma ideia do tamanho deles. Se eles conseguem andar ao nosso colo, aqui assim, na nossa, agarrados assim à nossa cintura, portanto, é mais ou menos o tamanho de um koala. E são fofinhos. E têm umas caras fofinhas. E como puderam ver, sou péssima a descrever coisas. Não, não é péssima a descrever coisas. Eu Mas fiquei sempre o pronto, mas. mesmo, mas de resto foi muito bem descrito. Pois. Eu não sei, eu olho quando eu olho assim para um koala faz lembrar um urso de peluche. O que é que se há de fazer? É o que me faz lembrar. Ah, mas eu tenho aqui um urso de peluche com o formato de um pinguim. Isso faz lembrar um koala? Silêncio. Não. Não tem Até nada a me ver com um pinguim. confundiste. Eu sei que não, mas disseste, faz lembrar um urso de peluche. Quer dizer, tem aqui um urso de peluche que tem o formato de um pinguim. Também te faz lembrar um koala? Não, peraí. É um urso de peluche com formato. É um pinguim de peluche, então. Sim. Então não é um urso de peluche. Ah, mas o que é que difere um urso de peluche de um pinguim de peluche? Então? Ou de um cão de peluche? Ou de um gato de peluche? Então, nesse caso, um urso de... então, nesse caso, o koala faz lembrar um urso. Ou um Pronto, urso faz está lembrar um bem, koala. sim, mas tipo, Independentemente de ser porque de os peluche ou não. ursinhos de peluche são mais pequeninos, entendes? Mais fofinhos, é nesse sentido que eu estava a falar. Pronto, era nesse sentido. Mas sim, pronto, é nesse sentido. Mas também têm garras, os ursos. Sim, pronto, é exato. Tem, acho que são quatro dedos, pelo que eu estou aqui a ver. Tem umas mãozinhas com quatro dedinhos. E com umas garras. E são fofinhos. São amorosos. Dá vontade de dar abraços. São abraçáveis. São abraçáveis. Como há pessoas que são abraçáveis. Isto é assim. Há, o mundo é dividido entre as pessoas que são abraçáveis e as que não são abraçáveis. Sim, também é verdade. Pronto. Isto é como tudo nesta vida. Também há cães que são abraçáveis e há cães que não são abraçáveis. Pronto, isso para mim já é um pouco mais discutível, mas nada contra os cães na casa dos outros. Pronto, na minha, por exemplo. Por exemplo, E o meu cão é até bastante abraçável. Pronto. Por Sabes exemplo. que eu só me dou verdadeiramente bem com um cão. Cãozinho fofinho de uma amiga. É só com ele que Ah, é é o o real. peluche que ela tem em cima da cama, não é? Não, não, é mesmo um cãozinho. É pequenino, fofinho e faz o que eu digo, mais ou menos. Portanto, temos uma Ah, relação já de muitos anos. Já há mas isso muitos também anos. não Então. conheces o meu filho, não conheces o Lost. Se Se ele conhecesse o Lost. for maior já do tamanho do meu joelho, já não vou ter uma, não querer ter uma amizade com ele. Ah, isto é muito simpático. Eu acredito. Mas ele aí, eu aqui. Não, claro. Mas atenção, que eu não Ele tenho nada aí, com não, de certeza. Bem, tu aqui. Se um dia quiseres vir cá tomar um café, tudo bem. Mas não, tudo mal. ele aí realmente não. Eu não deixo. Pronto, mas não, não. Realmente não. Não tenho, eu prefiro gatos, pronto. Eu sou daquele. Ah, o mundo também é dividido entre as pessoas que preferem gatos e as pessoas que preferem cães. E as preferem koalas? Não, eu sou tão. Neste momento vai parar. Koalas, pronto, é assim. Eu não queria, se calhar, não queria ter um koala de estimação. Mas Não, porquê? um gato, sim. Eu Mas gostava de ter um um. koala de estimação. Só precisavas aqui o que é que ele come e quando são as condições. Os koalas, se eu não estou enganada, atenção, porque posso estar, mas se eu não estou enganada, os koalas são herbívoros. Portanto, também não há muito perigo de me arrancar a cabeça durante a noite, julgo eu. Mas também posso procurar ao Google, posso perguntar ao Google o que é que os koalas comem. São herbívoros. Diz. Sim, diz. Ah, pensei que ia dizer. Estou só aqui a Se os procurar o koalas são que é que os herbívoros, koalas comem. o que eu precisaria seria de um quintal com plantas, folhas de plantas, o que é que seja para ele comer. Porque certamente que se é herbívoro, não come só ervas. Né? Come plantas. Deve comer também frutas. Não sei. Olha, aparentemente. Os koalas Sim. comem eucalipto. Pronto. Estava aqui a ver que o koala é um mamífero marsupial da família, não sei como, eu hoje em dia não sei como é que eu é suposto ler uma palavra que começa com PH. Mas também não sei dizer Não isto, sabe. portanto, são aí. É F. Vamos Pronto. ler-se mesmo F. Na Austrália, que originalmente era encontrado no norte da Austrália. Só fazendo um parênteses. É verdade que depois a Daniela corrigisse, mas ela começou uma palavra por orgi. Eu não sei. Originalmente. Tá bem. Sim. Ai, olha, encontram-se vias de extinção desde o início da colonização inglesa da Claro. Austrália, quando surgiu o hábito de matá-los para usar a sua pele. Ah, sinceramente. Hoje a caça não é o maior risco, mas sim as queimadas, pois claro, matam as florestas e os animais deixam de ter onde morar. Ah, sinceramente. Enfim, vamos, eu quero ver o que é que eles comem, é isso que eu quero saber. Que eles comem. Enquanto isso, podem enviar mensagem para aw@antenaweb.info com as vossas opiniões. O nosso Praça Pública hoje termina às 21 horas, dentro de instantes. Mas antes disso, vamos ter tempo de ouvir o que é que os koalas comem com a doutora Daniela Costa, Olha, queres uma descrição de um koala? Características. formada em Googologia. Força. Então diz assim: o koala tem a cabeça pequena, o focinho curto e os olhos bem separados. O nariz é grosso e achatado. Peço desculpa. E está munido de grandes narinas em forma de V, com as fossas nasais muito desenvolvidas que mexem com o seu equilíbrio térmico. Tanto os membros anteriores como os posteriores possuem cinco dedos. Afinal, têm cinco, não sei contar. O polegar das patas posteriores é bastante pequeno, não sendo dotado de garras. Os outros dedos são fortes e terminam em garras alongadas. Ah, então foi por isso que eu não contei, porque eu contei só as garras. Nas patas posteriores, apenas o polegar é oposto aos outros dedos. Ah, ou seja, no, no, nas anteriores são todos colados os dedos. Acho que eu, se eu percebi bem. A pelagem é densa e sedosa. Vês? Desempenha um papel importante na regulação térmica, blá blá blá blá blá blá. Ah, eu vejo, olha, não, ele não tem um, não constrói um abrigo. Dorme disposto ao sol. E à chuva Senhor. também. Sim, Por acho isso é que também. Coitadinho. a pelagem, no caso, é densa. Tem um bom equilíbrio e músculos possantes nas coxas. Tem boas coxas. Ai, ai. Estão a ver, os coalas fazem exercício físico, têm boas coxas. Ah, está a falar aqui do intestino grosso e tudo, mas acho que isso a gente pode passar à frente. Sim. Aqui é a época da reprodução também, acho que sim, não interessa muito. Eucalipto. O coala vive aos pares. Ai, tão lindo. Subindo em árvores, com atos semelhantes ao do indolente. Da preguiça. Da indolente preguiça. Ok. Isso lhe valeu o nome de ursinho da Austrália. Pois estás a ver, parece assim um ursinho fofinho, pequenino. Nananana. Ai, Eu gostava sempre. tanto de ter um koala. Eu continuo sem saber o que é que eles comem, mas. Ah, peraí, peraí. Ok. Matam a sede com apenas o suco oleoso das folhas do eucalipto. Praticamente o único vegetal que comem. Pronto, ok. Então, eles vivem nos eucaliptos, reproduzem-se nos eucaliptos, comem eucaliptos, bebem eucaliptos. Portanto, tens de ter um eucalipto em casa. Um não, vários. Pois, exato, várias, que é para eles poderem saltar de eucalipto em eucalipto. Exatamente. Portanto, olha, esquece lá isso. Senão, ter um eucalipto, um só, é a mesma coisa que ter um kitchenette, como é que se chama aquilo? Ou seja, cozinha, quarto, tudo no mesmo lugar. Exato, tudo incluindo. Era um T0. Não. E Olha, eles existem têm que ter. 600 espécies de eucaliptos. Vês? Ah! Tinhas de ter 600 eucaliptos. Sei que eles variam de eucalipto, Ai, ai. porque olha, tem 600 espécies diferentes, é assim. Isto é, mas assim, é a mesma coisa que a gente comer arroz de diversas espécies, vamos dizer assim, só nos alimentarmos disso, não é? Olha, vês. Os koalas têm poucos predadores, mas o mais importante é o Canis Dingo, que é um cão selvagem que mata os koalas velhos ou doentes. Sinceramente. Porque lá está, porque Sabes um koala. onde é que ele foi tirar isso? Hã? Ele foi tirar isso, ele foi tirar essas ideias do Trump. O Trump também mata velhos e deficientes. Não, porque é assim, porque ele diz que um koala adulto e de boa saúde pode feri-los gravemente. Lá está, estes cães selvagens são como os bullies, no fundo, mais fracos. Ai, Ora, meu já Deus. agora deixa só dizer aos ouvintes que nos estão a ouvir e que não temos como transmitir o jogo ainda hoje, que o Futebol Clube do Porto está a ganhar por 1-0. Na altura Bem. em que eu disse que estava 0-0, a nova contratação do Futebol Clube do Porto, Tiquinho Soares, fez o 1-0. Precisamente aos 6 minutos. Estava a dizer que estava 0-0 eles a marcarem. Se eu soubesse, tinha dito que estava 0-1. Só para chatear. Mas Pois, não. bem feita para ti. Está um Pronto, zero. foi isso. Basicamente acabou aqui a nossa descrição sobre koalas. Quer dizer, há aqui mais coisas para ler, mas acho que não vale a pena. Não. Mas Olha, pronto. estamos a chegar ao final do nosso programa. Pois é. Agora é um programa mais pequenino. É verdade. O braço Mas público encolheu. Para a máquina, enganámos-nos no programa e olha, pimbas. Encolheu. olha, Era um é lençol, vida. agora é um guardanapo. Vamos aqui escutar só para ser assim um bocadinho para o do contra. Eu Ai, gostava. agora queria tanto comer um pãozinho com chouriço. Eu gostava que Só nós para. escutássemos uma música. Ao contra, não ainda contra. Pegando em momentos do passado, gostava que escutássemos duas músicas para fechar a edição. Não são pop, mas fizeram muito sucesso. Ok. Estou-me a referir a Crawling dos Linkin Park e My Generation dos Limp Bizkit. Pode ser? Certo, pode ser, sim, senhora. Certo, então. Deixo tempo para que tu te faças as tuas despedidas por hoje e depois então farei eu. Força. Pronto. Então, caros ouvintes, espero que tenham gostado desta nossa edição do Praça Pública. Pronto, agora um bocadinho mais reduzido, mas espero eu bom na mesma. Vou, entretanto, agora que quando terminarmos isto. Vou sair do estúdio e vou tentar abrir um elevador para resgatar a Liliana. Juro. No próximo programa ela com certeza já estará connosco. E um grande beijo a todos. Um ótimo resto e um fim de bom. Pronto. Foi muito compreensível isto. Continuação de um ótimo fim de semana. Tenham cuidado porque está muito vento mesmo. Se puderem, evitem sair de casa, porque pelo menos para aqui, para estes lados, tem estado muito vento e pode ser prejudicial. Portanto, protejam-se e sejam felizes. E pronto, e já disse muita asneira e vou deixar o Carlos despedir-se. Adeus, até para a semana. Pronto, o Carlos foi levado e tudo o vento levou. Pronto, ouvintes. Então me despeço eu. A todos um forte abraço. E até a próxima semana. Esperemos. Na próxima semana o Praça Pública já terá 2 horas e não uma. Em 2 horas. Uma apenas com a Lidiana e com a Daniela e outra apenas comigo. Darkness, my old friend. Mas então cá estaremos para essa edição. A todos então daqui também um abraço. E então agora ficamos com Crawling dos Linkin Park. Depois será a vez de ficarmos com a música dos Limp Bizkit chamada My Generation do álbum Chocolate Starfish. Até para a semana!